Chave do sexo seguro. Do lado de dentro ou do lado de fora dos muros. É quente o ditado, quem vê cara não vê coração. Qualquer relação sem proteção há risco de contaminação. Nunca pense que acontece com os outros e não com você. Sem camisinha ninguém tá imune ao HIV ou DST. DST são todas doenças sexualmente transmissíveis. Alguns exemplos: hepatite, AIDS, sífilis. Em qualquer forma de sexo descuidado se contamina. Pelo pinto, pela boca, ânus e vagina. Se o sintoma aparecer, desaparecer. Cuidado, isso não significa que você tá curado. Se perceber uma coceira, um ser estranho pedindo uma ferida, escorrimento de um líquido humano aconteceu e só existe um remédio. Procura um auxílio médico, médico. A informação é a luz, é o abrigo. Tão vital como a água, o batimento cardíaco. É o ar no pulmão, é o sol depois da chuva. É a espada contra o dragão, seu castelo, sua armadura. O HIV não dá pra ver. Ele precisa entrar dentro do corpo para poder infectar uma pessoa. E a partir de então, vive no sangue, no esperma, nos líquidos da vagina e no leite da mãe. Quando a pessoa faz sexo sem camisinha, pode acontecer de machucar e fazer pequenos cortes no pênis, na vagina, no ânus ou na boca. São por esses cortes que o HIV pode acabar entrando e passando de uma pessoa para outra. Assim, se tiver uma ferida, uma porta de entrada, o HIV entra e infecta a pessoa. Outra forma de se pegar AIDS é quando o sangue entra direto no nosso corpo por uma agulha. Isso pode ocorrer quando se usa a mesma seringa na hora de se drogar. Depois que a seringa foi utilizada, sempre sobra um pouco de sangue. Quando aplicada novamente, o sangue que sobrou é mandado para dentro do corpo, fazendo a contaminação. Também pode ocorrer na hora de fazer a tatuagem. Chegou a hora do sexo, a hora H. Siga a regra 1, preservativo não pode faltar. Não abra a embalagem com os dentes. Com a mão, a parte semelhada, abre facilmente. Depois de aberto o olho, lado correto, aperte o cinto, açaí. Esse é o método ovário. Faz camisinha estourar, igual mina de guerra. É conquistar com força numa bexiga de ferro. Segurando o pico, põe no fim da proteção. Desenrole devagar, até embaixo com a outra mão. Hoje está contaminado, não é sinônimo de morte. Mas isso não é motivo pra você brincar com a sorte. O corpo pode ser saudável, mesmo soro positivo. Faço teste, o vírus carece de acompanhamento clínico. Só o médico sabe a hora certa dos medicamentos. Viver com AIDS, só com tratamento. Tratamento, tratamento, tratamento, tratamento. A informação é a luz, é o abrigo. Tão vital como a água, o batimento cardíaco. É o ar no pulmão, é o sol depois da chuva. É a espada do dragão, seu castelo, sua armadura. Não é só no sexo que o HIV é transmitido. Agulha sem esterilização é dado cheio no perigo. E compartilhar a mesma seringa pra se drogar é loucura. É o mesmo que fazer roleta russa. Consciência também na hora de se tatuar. Durante a gravidez o neném pode ser infectado pelo leite da mãe, pelo parto. Mulher grávida com vírus, dá luz a filho saudável fazendo teste, tomando os remédios e os devidos cuidados. Não se pega a espontânea, era o mesmo prato, nem com picada de pernilongo, fuga ou carrapato. O HIV só vive no corpo, não tá no ar, nem na água. Não passa na piscina, no espirro, nem na lágrima. Mais doloroso do que ser portador da doença é ser vítima do preconceito e da indiferença, indiferença, indiferença, indiferença. A informação é a luz, é o abrigo. Tão vital como a água, é o batimento cardíaco. pedaços.